Salvador, boa noite. É o gol 1841 para a autorização de porta. Oi, Salvador. Bom dia. É o gol 1841 para a autorização de Porto Alegre com a formação Bravo. Gente, com 1881, chama, falou, 121 decimal 9 para cópia. Chamado, eu mandei contato. Chama novamente. Gente. Solo de Salvador, bom dia, é o gol 1891. Na escuta, gol 1891. Ok. Confirma o horário do plano. 11 da próxima. Ainda não recebi nada falando do senhor, ok? Confirme o destino. Porto Alegre. Sente. Quatro, quatro, boa noite, Nuno. Vai. Dor, bom dia, tá 3896, tá no final da Reinalda 10. É 3896, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 090 graus, 089. Autorizado pouso, 090, 1 novembro, desça para 4.000 pés, desça de pouso 10, 17. Com 1-1-5, 3h40, Campinas. Direita Índia, Ponte Fera 1895, ajuste 1013, igual no 561. Ponte Fera 1895, 561. Mike Bravo Fox, finalizado em Boque, graças, bom dia. Presidente, Mike Bravo Fox, bom dia. Seu nome é Alivro? Na escuta? Escuta, tem contato com o plano de voo em Recife. É, o mesmo informou que não há plano do senhor, que para hoje. O que tinha do senhor era para ontem. É, peço que o senhor entre em contato com a companhia para conferir a situação do plano do senhor, ok? Sim. Alô, Salvador, muito bom dia, tá 38, nomeia de pronto. Tá 38, nomeia, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, tá 38, nomeia. 5-6. Novembro, desça para 2.500 pés. Fala da pistão, da pistão 7. Ajusta o tímetro na 0 na 3. De autorização, mantém a posição antes da Juliette. A Infraero informou que o portão será o 09. Aguarde desocupação. Então mantenha a posição. Decolador 03, controle 119, decimal 8. 198, 561. Sou Salvador, bom dia, igual 561, decolou. Bom, 561, contato radar, sopa nível 360, via saída da EL. 360 da EL, 561. Eco do Novembro, desça para 1.500 pés, informe visual com questão 7. Na escuta. Negativo. Não, não segue. Tenente, F do Novembro, aguarde as transferência de comunicações. Você? Eu apenas adianto a saída pra gente. Confirme a rota. Eu dois blocos. Arbora, Lefa. Arbora? Tango Eco Zulu November, confirma, já baixou o tramo? Negativo. Final de 4 minutos. Gente, Tango Eco Zulu November, reposta baixa retrasada, ajuste altímetro padrão. Eu não estou filmando, pode 5? Afirmativo, reportar baixa travada. Zona 561, eu passo a ligar no 70. Chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Até 1, 2, 3, decimal 8, boa viagem. 2, 5, confirma a frequência para o centro? 2, 5, decimal 1, até 1, 2, 3, decimal 8. Sim. Baixou, travou, vai pro Zulu November. Sabatango Eco, Zulu November, tráfego avistado, autorizado por. Sobre 7. Vento, 090 graus. 079. Livre pouso, Novembro. Guarco Zulu November, Zulu Zulu 1, Lira Vista direita no Papá, ao estacionar livrando frequência. Tem informação aqui de Bravo, autorização Guarulhos, nível 400. Gol no número 1, tem aprovado 360, copia? Isso sim. Gol no número 1, Guarulhos, Chopes 1-0, Taubaté, nível de voo 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola pista no 0, primeira curva à direita. Aciona 5446, controle 1-19.8. 360, vem para Zulu 10, Taubaté. Recosta 1-0, da El, Leda, Motiva. 5446, 19.8. Correto, aposto quanto gol no 1-1. Reportando. fala, você tem nenhuma testemunha do Santa 38 na meia? É, tio, o Santa 38 no meia, a Infraero coordenou com a companhia. E o senhor vai ter que guardar de ocupação no portão 09. Acabou de chegar. Pronto, cópia? Porto Alegre, Serra Bravo, Papa Alfa, via rota do plano, Pesolo 2-1, Serra Charlie Bravo, uniforme Alfa 3-1-0, após uniforme Whisky 2-4, sai conforme a rota apresentada no plano. Unil de voo 400, saída Arbor, Elefa, após DCT Nítibo, Interceptor ouvia Pesolo 2-1 e sai conforme a rota. Pista no zero, pode decolar de primeira curva à direita. Aciona 5457, controle 119.8. O gol 181, autorizado a vivo de voo 400 para Porto Alegre. Decola da 10 com curva à direita, para a porta, transição elétrica. Direto ao Pitbull, Pesolo 2-1, Soracaba, até Alfa 3-0, Curitiba, até o 5-4, contado conforme o tempo. Aciona 4-7, controle 1-9-1-8. Reporte pronto, gol no 8-9. Até a próxima. Puxa, vai coração aqui, pessoal, reporte táxi, gol no 8-9. O gol 1-9-6-1 no 07, pushback e acionamento. Aguarde, gol no 1-9-6-1. Imediato. Aguarde, número 2 no setor. colocou 181 na escuta? 181 na escuta, vai iniciar. Gente, ao iniciar o pushback, coordenei a equipe de solo e faço o pushback um pouco mais a retaguarda para que o tráfego da TAM possa ingressar no 09 aqui. Puxa mais atrás para que o TAM ingresse no 819. Na 38 no 6, segue táxi inicialmente até através de 6 dúzia. Segue táxi inicialmente até através de 6 dúzia, o TAM 38 no 6. Na escuta. Fala que tá com o passageiro a bordo passando lá de mal, vai precisar de um médico no, na abertura da porta. A gente confirme o sexo e a idade? O instante é sexo masculino, mas precisa de confirmar a idade. A gente sabe dizer o que está acontecendo? Só vou passar a informação. A gente vai precisar de confirmar. O 386 segue até o 09. Sim, sim. Alô, Salvador, muito bom dia. O 3601, informação Bravo, está pronto para a cópia com o S. Estou no guarde. Aguardando 3601. Na escuta. O passageiro se trancou no toalete do metrô e não está tendo como ter essa informação agora. Tá ok. De qualquer forma, a Vera já está ciente, já foi informado, solicitado o apoio médico. Tá ok, obrigado. Estreios a bordo, 5 horas e 42 de autonomia, Utena Campinas. Quatro, três, 5 horas e 42, Campinas. Táxi, Pia Pátio, Índia, ponto de esfera, torre 1895, ajuste 1013, gol no 89. Pátio Índia, 1895, ponto de esfera, gol. 181. O Gol 161 no escudo? Prossiga 61 na escudo. Após a passagem do tráfego da companhia Caldas, iniciou o pushback com a sua equipe de solo e apostaque. Reportar após a aeronave para a retaguarda 161. TAM 3601 no ponto cobre. Afirmativo, TAM 3601. São Paulo, Congonhas, APZ 110, Pulbave, APZ 16, após conforme rota apresentada no plano. Eu de voo 360, saída da El Leda Motiva, pista 10 em uso após decolar de primeira curva direita. Aciona 5447, controle 119.8. Afirmativo, autorizado São Paulo, Congonhas, APZ 10, Pulbave, APZ 16 após conforme, nível 360, saída da El Transição Leda Ótima, decola da pista 10, primeira curva direita, transporta 5447, controle Salvador 19.8, TAM 3601, tá no 06. Mas você pode falar TAM 3601? Já tá pronto, TAM 3601. Aguarde número 2 no setor, TAM 3601. Aguardando, TAM 3601. TAM 3171, Guarulhos, APZ 10, Taubaté, New de voo 320, saída da El Leda Motiva, pista 10, primeira curva direita após decolagem. 5453, controle 119.8. Após falar, TAM 3171. Salvador, boa noite, é o gol 18 no 11, está pronto? 8 no 1, autorizado linhar e decolar com o sinal 0. Vento 060 graus, 062 de nós. Ainda cola o gol no 8 no 1. TAM 3601 na escuta? 3601. Após a passagem do Boeing da Goa Caldas, inicia o pushback coordenando a equipe de solo e apostaque. Após a passagem da aeronave da Goa Caldas, autorizado TAM 3601. Controle, boa noite, bom dia, voo no 8, no 1, decola. Voo no 8, no 1, contato radar, sua planilha 400 via saída Arco. 400 via Arco, voo no 8, no 1. controlador 33, controle 1198. Bono 161 no ponto de espera da 1-0 tá pronto. Bono 161, autorizado alinhar e decolar, 190, vento 060 graus, 079. Ali Controle Gono 811. 161, contratador Frupo nível 360, Pinsu Dael. Controle Gono 811, solicito Vale Elefa. Elefa, no 811. 811, Vale Elefa, subindo ao 400. Apache Zan 3601, estamos com 151 a bordo. 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. Certo. No pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1013, está 3601. Afirmativo, 1013, pátio Índia, ponto de espera 1895, está 3601. Bom final de semana. Somente, bom voo. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Eu sou 3601 no ponto de espera da 10, Bruno. Sou 3601, autorizado em área de decolar, sistema 0. Vento 060 graus, 079. Ali decola, sistema 0, sistema 3601. No Uno, passa nível 170. Chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 0. 260, Gol 961, desvia à direita proa 250 para lembrar a formação. Autorizado. Obrigado. Decolado 240, chão controle 119, aproximado 8, bom voo. Obrigado, 19 agora, 3 0. Salvador, bom dia, 3601 data. 3601, bom dia, contato radar decolar, estou para nível 360. Saída, Dael. Na Dael, 360, 360. Passa nível 170. Chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Boa viagem. 251238. Obrigado, bom dia. Autorizado, táxi, guia, Pationo, Índia, com espera pistão zero, chama a torre, 18 decimal 95, ajuste altímetro 10, 93, tá 3171. Passa nível 150, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8, boa viagem. Obrigado, 301. Salvador, muito bom dia, tá 3171, pode esperar da 1-0, pronto. Bom dia, tá 3171, na linha da escola da 1-0, vento variável com 2-9. Decolado ao 5-1, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 098, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, da 3-1, 7-1. 3171, bom dia, contato radar, subnível 320, via saída da El. 320, velocidade do ar, Leda ou Monte Proceno? Foi Leda inicialmente. Quando Leda tá 3170. Voe Ugnave. Ugnave, tá, 3171, muito grato.